olha pra mim, veja a alegria que estou. Pois com você, meu amor, tudo faz sentido. Deixa rolar a emoção de abraçar, que o amor vai chegar bem devagarinho. Tenho um desejo louco por você, pois eu sinto o maior prazer de dizer que te amo, amo, amo. Tenho um desejo louco por você, pois eu sinto o maior prazer de dizer que te amo, amo, amo. Beija. Olha pra mim, veja a alegria que estou. Pois com você, meu amor, tudo faz sentido. Deixa rolar a emoção de abraçar, que o amor vai chegar.